Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Walter Bagehot costumava dizer que um dos maiores tormentos para a natureza humana é aquele de uma ideia nova. E o Apocalipse de Jesus é uma ideia nova, apesar de já ter 2000 anos. É uma conquista diária para o nosso espírito. É um desafio para o crescimento da nossa consciência, que não devemos menosprezar. Porque o seu divino autor é Jesus. Isto fica claro logo no início deste livro. Apocalipse de Jesus, o Cristo, ou revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse de Jesus, uma coisa tão nova, mas já com 2000 anos, e ele é tão importante, porque nos é trazido por aquele que se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, e nos informa no seu Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 23. Vós sois de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. O conhecimento que ele nos traz é originário, esse conhecimento, de regiões, e se merecermos, um dia seremos alçados até essas maravilhas. E nós aqui, na religião de Deus, o amor universal, costumamos ler, na abertura do Apocalipse, no versículo 3º, ninguém deve ter medo desse livro, seu versículo 3º do capítulo 1º diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Há muitas traduções assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem. É que naquele tempo pouca gente sabia ler. Então um lia para que os outros pudessem escutar. Por isso existia aquela casta poderosa dos escribas. Poucos sabiam escrever ou ler. Jesus mesmo traz o exemplo quando chega na sinagoga e abre o livro de Isaías e faz aquela afirmativa de que aquelas referências de Isaías sobre o Messias que haveria de vir eram atinentes a ele. Então armou-se aquela confusão. Mas hoje, quanta gente lê? Muita gente ainda precisa aprender a ler, mas não se compara à antiguidade. Então nós dizemos: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Então todos nós somos, graças a Deus, bem-aventurados porque lemos um livro cujo autor, Deus, passou a seu filho Jesus, que distribuiu a terra através do Espírito Santo, do qual por Jesus foi destacado um anjo. Mas vejam a altura do Cristo, que apresenta o Apocalipse como dele, revelação de Jesus, o Cristo que Deus lhe deu. Está aqui, ó, João capítulo 17, versículo 24. Está na oração sacerdotal de nosso divino chefe. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então o Apocalipse é de alguém que existe mesmo antes de ter sido o planeta Terra criado. Vamos então ao Apocalipse de Jesus segundo São João. Quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado afligir os homens com calor e fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Que coisa! Que coisa! É aquela geração impenitente, de dura serviço, que quase enlouqueceu Moisés e que depois recebeu um réptil do Cristo. Ó geração adúltera e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Essa geração está na terra, que Jesus disse que ela não passaria antes que tudo aquilo se consumasse. Tudo aquilo que ele profetizou. Está na cara que é uma geração espiritual, que aquela geração física acabou naquele tempo. Assim como as gerações físicas, as gerações espirituais, que coordenam dentro de si várias gerações físicas. O quinto flagelo, e derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, é a terra, como está, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da intensa dor que sentiam, e blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam mas não se arrependeram de suas obras. É o que se vê na humanidade. A humanidade vai caminhando para a guerra, está dentro das criaturas. A guerra está dentro do homem, como dizia o irmão Zarur. É de lá que ela tem que ser arrancada. É preciso reeducar, mas com a verdade. Evidentemente com amor. Né? Amar é dizer não. Muitas vezes dizendo não é que nós estamos amando. Atenção aqui. O sexto flagelo. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, o Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Bom, da trindade do mal só pode vir coisa assim, não é? Isso é um flagelo que nós vamos estudar bem, já falamos sobre ele. Porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais. E vejam como tem força, vejam só. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Pois eu digo a vocês, essa peleja já está acontecendo. Aliás, ela nunca deixou de acontecer. Só que agora, em uma intensidade, vocês verão as consequências no plano social, humano, terrestre. Mas aí vem Jesus, olha aí a rede da boa vontade. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Depois de Jesus mostrar a nós que ele está presente a nos confortar, se merecermos, porque ele diz que será dado a cada um de acordo com as suas obras, aí é que a coisa acontece. E vai se consumar lá na frente. Como eu disse a vocês, as trombetas tocam muitos anos, e agora estão tocando todas juntas. E tocam tanto que a humanidade até fica surda por não querer ouvir. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Isto aqui de um sétimo anjo derramar a sua taça pelo ar lembra a vocês uma das epístolas de um dos maiores apóstolos de Jesus, que é um dos padrinhos das gerações iniciáticas da religião de Deus. Quem se lembra? Meu nome é Paulo Navarro Alonso, Santo Amaro. Paulo Navarro Alonso? Santo Amaro. Santo Amaro, aqui em São Paulo. Né? Isso. Quem foi que disse isso aqui? Não se lembra quem essa passagem? Os elementos abrasados se desfarão em fogo, visto que todas as coisas serão assim desfeitas. Muito bem, meu irmão. É o apóstolo Pedro, que só pode ser uma visão do fim dos tempos, porque naquele tempo, não é, Paulo? Aquelas coisas... As guerrinhas eram na base da seta, da pedrada, da cusparada à distância, em comparação com hoje. Exatamente. Muito obrigado, meu irmão, por sua atenção. Está gostando da explicação do Apocalipse? Muito. Eu não perco, sempre acompanho. Tem mais alguma coisa, Paulo? É só. Então vamos lá. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do templo, do lado do trono, dizendo: está feito. De quem é esse trono, hein? Alguém se lembra? Deus. Por isso o templo da boa vontade em Brasília, na igreja mor da religião de Deus, tem o templo e o altar de Deus. É a projeção na terra do que está configurado no espaço. Qual é a pretensão de vocês, ó Pai? Não, não é pretensão. Jesus lamenta que os filhos do Evangelho sejam menos ousados que os filhos do mundo. Os homens do marketing, do merchandising, logo correm para fazer propaganda das suas coisas e estabelecerem o reino do consumismo na terra. Como é que os crentes em Deus de todas as religiões do mundo não vão consolidar na terra o que já existe no espaço? Por quê? Ora, ora, há um pensamento meu, que eu repito sempre: quem não é ousado no bem é usado pelo mal. Conosco não. Ora, nós queremos levantar essa lamentação do Mestre, que vem pelos séculos. Ele diz que os filhos do mundo são mais audazes que os filhos do Evangelho. Porque há certas pessoas bem intencionadas que pregam querendo ser boazinhas, achando que assim vão convencer os outros a respeito das coisas divinas. Não. Nem Jesus se considerou bom. Temos que procurar ser justos. E da justiça inspirada em Deus vem a bondade natural. Porque diz um pensamento antigo: a santidade é o estado natural da bondade. Mas, prosseguindo com Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Está feito. O que é que vai acontecer? A descrição da guerra que vai se consumar adiante. Logo sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande tremor de terra, como nunca houve igual desde que há gente sobre o mundo. Tal foi o terremoto forte e grande. Isso é uma coisa no planeta inteiro. Não é somente na terça parte disso, terça parte daquilo, como nós vemos nas trombetas. Aqui é sobre o reino da besta, planeta Terra, até que a sétima trombeta deu seu toque final e o reino dos homens se torne de Deus e do seu Cristo. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. Versículo 19 do capítulo 16 do Apocalipse, no sétimo flagelo. Façam a comparação com a sétima trombeta. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. Uma prova de que Deus é amor é que quando ele toca a sétima trombeta, que é um anúncio das coisas que se derramam em partes das terras, e aqui não é para toda a humanidade, ele já anuncia aos seus fiéis seguidores que quando tocar a sétima trombeta, que agora tudo no Apocalipse se reúne como um grande alimento para a humanidade, o reino dos homens se tornaria de Deus e do seu Cristo. Então ele diz: olha, quando ocorrerem os flagelos, vós que estáis integrados em mim, não deveis vos perturbar. Inclusive porque Jesus, o meu Cristo, diz no Evangelho, num discurso do fim dos tempos, quando estas coisas estiverem ocorrendo, elevai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então isso não é coisa para temer, vai acontecer. Isto só é infernal para os infernais. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Babilônia é tão importante que vem aí uma descrição demorada do seu significado. Mas não é só uma religião, como alguns sectários querem dizer. Nada disso. Todas as religiões têm gente boa e tem gente má. Isso está no espírito das criaturas e tem que ser arrancado. Não a fórceps, com maldade. Tem que ser arrancado pelas próprias criaturas como? Aceitando o jugo de Jesus, que é brando, é suave, é leve. Jesus não quer que ninguém sofra, pelo contrário. Todo esse anúncio forte do Apocalipse e da palavra dos profetas e do Cristo do Evangelho é para tirar a gente da lerdeza, da preguiça, da omissão diante da nossa própria salvação espiritual. Então vem e sacode. Quando um pai vê que o filho está na desgraça, às vezes não tem que lhe dar uns berros, mas há amor no coração daquele pai ou daquela mãe. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Quer dizer, vai ser na terra toda isso. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Olha a grande tribulação aqui. Também desabou do céu sobre os homens grande chuva de pedras, que pesavam cerca de um talento. Isto aqui não é uma explicação literal. Acontece no corpo e no espírito, antes no espírito. E por causa do flagelo da saraivada, chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu tormento era sobremodo grande. Geração adúltera e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Diz Jesus. Eu não quero fazer parte de uma geração adúltera e perversa. Eu não desejo que ninguém faça. Por isso é que eu chamo as crianças de Ribeirão Preto, para tocar o coração com o seu cântico. Onde é que está o meu disquinho? Quem está arrumando a minha mesa aqui? E a nossa prece de hoje vai ser essa receita divina. Letra e música de Newton Duarte, que nós vamos cantar. Eu quero ouvir isso muito no programa, na TV também. Vamos fazer um belo marketing disso aqui, senão o pessoal não sabe onde é que vai buscar. Não adianta anunciar nas cruzadas. Tem que botar no programa, na TV, no jornal, em toda parte, levar de porta em porta. Vamos então, com a palavra, os soldadinhos de Deus, de Ribeirão Preto, da Igreja da Religião de Deus, em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Receita divina.